cabeça nervosa, grafitando outro muro de raiva. Eles já sabiam, mas deixaram assim na guia a sorte. Vejo a minha história com a sua comunga. Vejo a história, ela comunga. Vejo a minha história com a sua comunga. Vejo a história, ela comunga. Vejo a minha história com a sua comunga. Vejo a história, ela comunga. Vejo a minha história com a sua comunga. Alimentando folhas em branco e preto, outra epidemia desanima quem convive com medo. Botões, atalhos amplificam a distância e a preguiça de estar lado a lado veste a armadura. Esse é o poder solitário. Vejo a minha história com a sua comunga. Vejo a história, ela comunga. Vejo a minha história com a sua comunga. Vejo a história, ela comunga. Veja a minha história com a sua comunga. Veja a história, ela comunga. Veja a minha história com a sua comunga. Mostra invisível que comanda a horda, arrasando tudo que é de praxe. Eu tô lá de cima, e será o que traz a vida pra baixo. Brilhante ideia de uma cabeça nervosa, grafitando outro muro de raiva. Já sabiam, mas deixaram assim na guia a sorte. Vejo a minha história com a sua.